Muitas pessoas desobedecem ao Senhor, o que sobra depois, agonia, choro e dor. A não ser que você tenha tempo de se arrepender, caso contrário, me desculpe, você vai morrer. Então nasça de novo, vale a pena, Deus te ama e não ache a sua vida pequena. Tentou fugir da voz de Deus, se enganou ao se esconder. E no escuro de um porão, achou que era a solução. Pingos de chuva a cair, e o vento forte a soprar. E no escuro de um porão, achou que era a solução. Tentou fugir da voz de Deus, se enganou ao se esconder. E no escuro de um porão, achou que era a solução. Pingos de chuva a cair, e o vento forte a soprar. E no escuro de um porão, achou que tudo ia acabar. Saída, o que vou fazer? Me socorre, estou em trevas, não quero morrer.